Saulo viajava em busca daqueles crentes que a Jesus anunciava. Mas eis que de repente um clarão do céu lhe vem, uma voz que lhe dizia: eu sou Jesus e te quero bem. Saulo, Saulo, assim diz o Senhor: por que tu me persegues? Quero dar-te o meu amor. E quando ele esta voz do céu ouviu, logo me respondeu: eis-me aqui, esperando no Senhor que mandasse um servo ser. Um discípulo do Senhor naquela cidade havia. Era um servo temente, o seu nome era Ananias. Saulo, Saulo, assim diz o Senhor: por que tu me persegues? Quero dar-te meu amor. E quando ele esta voz do céu ouviu, logo lhe respondeu: eis-me aqui, Senhor. E foi o apóstolo Paulo, soldado de valor, combateu um bom combate, sempre ao lado do Senhor. Recebeu muitos açoites, mas chegou a dizer até: acabei minha carreira e guardei a minha fé. Saulo, Saulo, assim persegue, quero dar-te o meu amor. E quando ele esta voz do céu ouviu, logo lhe